3297, passa 2000, seu escuta. 3297, contato Manaus, número 340, após 2000, direto Leda. 3340, após 2000, Leda, 3297. Estabilizado o sinal ILS X-Way, cabeceira 1-0, voo 1971. Voo 1971, torre 1-8, decimal 6. 1-8-6-2-0, voo 1971, boa noite. 1-8, vamos por aqui. Voo 973, autorizado na Laduna, na presente, 43. Voo na presente, 973. Atrapalha pro Abrid 3897. 3897, eu vou solicitar o centro. Essa identificação na chegada a mar, está para 3 mil pés, autorizado Laduna, na presença. Laduna na chegada a mar, descendo para... 3 mil pés, ajuste em Salvador 1013. 3 mil pés, 1013, voo 1016. Da 3897, autorizado a Brit, pelo centro. Brit, grato. Solo Salvador, boa noite. Boa noite. Uma 97, sendo autorizado, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, para o número 5. Sou 1866, a identificação na chegada Mare, desça para 4.000 pés. Ajuste 1013. Chegada Mare, 4.013. E o 5973, autorizado ILS, é que tem reposto localizador. ILS, reportado Salvador, gol 1099, gente, dá uma autorização para confins. 099, acho que confere, era copy confins. Guardando. Do 897, chama em Recife, na frequência 251, e alternativa na 3325. Boa noite. Utilizou o 5973. 5973 Torre, 118 decimal 6. 18,6 até já. Até. Voo 1168 desça para 2000, ajuste permanente. 2063, voo 1168. Voo 1866 desça para 3000, ajuste permanente. 3000, 1003, voo 1866. Pronto, cópia. 09. Com fins, nível de voo 360, da cola da 10, cor direita após, cumpre o perfil da EL, Leda, após o abrir, de intercepta após o 16 e prossegue. Acionando o transponder 5573 e controle em 120, decimal 80. 60, cola da 10, curva direita. Ah, é um desde abril. Após o voo no meia, 5573, transponder 208, controle. Voo 1099. Voo 1168, autorizado BLS, é que tem reporte localizador. Espera lá, voo 1168. Solo, boa noite, o Rio 5973, tá livrando, mas eu não te escuto. Boa noite, Rio 5973, taxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 4-3. Estabilizou, voo 1168, me chame Torre, 1-8, décima meia. 1-8, voo 1866, desça para 2000, ajuste permanente. Autorizado em LSXT e reporte estabilizado. 2013, Samara estabilizado, next ray, 1866. Solo Salvador, boa noite, TAM 3197, tem que dar informação Oscar, autorização para o Galeão. 5973, Juliette, para o Pátio 3, posição prevista número 10, que atenta o sinalizador. Pátio Matheus, senhora, está livre, ingresso, Juliette, Pátio 3, é previsto a 10, estará mais atento, obrigado, abraço. TAM 3197, pronto, cópia? Autorizado Galeão, nível 360, decolada 1-0, curva direita após, cumpre o perfil da EL, Leda após o Abride. Embride intercepta pelo Zulu 1-0, SMAP, Lúvito, Barbacena e após conforme a rota. Acenando transponder 5567 e o controle em 120-80. Autorizado nível 360 para o 3197, decola da pista no zero, primeira curva direita, saída da aero, Leda, Brice, da pessoa no zero, desmato, alto conforme plano de voo, 5567 no transponder, 12080, 3197. 3197, contagiamento correto, reporta pronto, puxa acionamento. Portar alto, 3197. Para o pushback, acionamento, bom, 0998. 1-0-9-9 está totalmente pronto no 8, confirma. Pronto, vai iniciar já. Sente, autorizado de imediato, pushback acionamento e reporta para o início do táxi. Livre, reportagem para o táxi 099. Noite 66 estabilizou? Agora, noite 66. Torre, 1-8, décima meia. 2-6. Gol 1168, táxi via Alfa e apartamento da Juliette. Alfa, onde está Juliette? Juliette, portão 8. Não, te considera, mantenha a posição por gentileza, o 1168. Sim. 099 ao solo. Para o táxi 099-181-22-1. Táxi autorizado até o ponto de espera via pátio. Índia e Alfa, no ponto de espera torre, 1-9 decimal meia. Alfa, 1099, agilize na medida do possível, tenha um tráfego com prioridade, ok? Transportando órgãos vitais. Agilizando 099. O Gol 1168 observe o táxi do companhia, após ingresso de LED, portão 9. Contraste da companhia, Juliette 9168. Solo Salvador, Gol 1-866, quebrou. 1-866, boa noite, ingresso Alfa, repartante da Juliette. Alfa, repartante da Juliette, Gol 1-866. Salvador, está 3197, posição 03, autorização para o Chibec finalmente. Está 3197, totalmente pronto no portão 3, confirma. Pronto. Copiado, totalmente pronto, está 3197. Autorizada, 4 prêmios do táxi. Cortará, vai informar o táxi, está 3197. Firmão Azul chamando o solo? Ok, estou ciente da solicitação, mantenha por gentileza a posição e aguarde instruções para iniciar o reboque até o pátio 3. Próxima Juliette, gol 1866. Ok, mantenha a posição, gol 1866. Prevista número 4. Mantenha a posição antes da Juliette, gol 1866. Sente, gol 1971, agora cópia Galeão, por gentileza. Controle gol 1099, decola Natalhão, quando possível para de bridge. Gol 1099, contato radar subindo para o 360, está autorizado valida na presente. Leda, subindo ao 360, gol 1099. A bordo, 3 horas e 47, autonomia alterna Campinas. Sente, direita vem indo no ponto de espera torre, 1986, com ajuste na 093. Direita Índia, ponto espera da 10, 1986, 3197. 1866, ingressa Juliette, portão 4. Juliette por 4, gol, 1866. No pronto, cópia? Serizado Galeão, nível de voo 360. Decola da 1-0, curva à direita após a decolagem, cumprindo o perfil da EL. Leda Bridge. Em Bridge, intercepta peso 1-0. Voo SMAP, DCT Lúvito, após Barbacena e após conforme a rota do plano. A cena transponder 5-0-0-1 e o controle em 1-2-0, decimal 8-0. Autorizado, Galeão. Qual 1971 no Coto Gemento 4, a porta pronta, você vai estacionamento portão 2. 1971 na sala? Pois não, preciso. Você tem um chamado para iniciar o push? Ok, gente. Azul Alfa, Zulu Delta na escuta. Ok, pode dar início aí o reboque, agilizando na medida do possível. Reporta ao término. Salvador, boa noite, TAN 3197, decolando, se escuta. TAN 3197, boa noite, contato radar, subindo para o 360, saída da EL. 360 da EL, TAN 3197. Gol 9099, chame Recife, na frequência 1251, Neo Terminal 3325. 2000, Neo 3325, gol 099. Fala Romeu Eco Delta, boa noite, essa identificação foi a proa de Amã para a chegada da Amã e aguarde para a descida. Eco Delta pro ideal para mais 090. Tá, Romeu Eco Delta, confirma a proa que mantém. Gente, vou ir na proa do VOR. Boa noite, na chegada Mari, desça para 2000 pés. Ajuste 9013, foi na proa de Duna. Duna 099 na escuta. 3197, chame Recife, na frequência 1251, alterna 3325. Gente, tá 3197. Tá autorizado, ajuste 1013. Prato 1013. zero, estou na guarda copa, Guarulhos. Prepara a saída da El, Leda Brito. Ok, Ciente, Azul, Alfa, Azul, Delta, boa noite. Nove sete na direita vem ainda no ponto de espera 1 1 8 decimal 6. Bom voo. 0130? Isso, vai 3000 pés. Bruno 060 para o Zapreza. Bom, Bruno, está autorizado por segmento para o 03858? Isso, vai 2000 pés, informe no ofensor 3858. Reportará com localizamento. Salvador, boa noite, 971 da Golden Corona 5. 971, contato radar, sua para o nível 360, perfil da EL. Localizador 3858. Verde, aproximação, chame torre 386, bom pouso. Obrigado, boa noite, 386. Trezado Guarulhos, nível 340, decola da 1-0, curva à direita para a decolagem, com o perfil da EL. Leda Bridge, em Bridge intercepta Pesulo 1-0, voo SMAP, DCT Awake, DCT Mike, India Alpha, Pesulo 44, e após conforme a rota. Acionando o Transponder 50, 21 e o controle 120, decimal 80. Alpha, 4-4, 0, eu tenho que confirmar por direção nível copiado. 3, 4, 0, 4, 0. 104, corrigimento, reporta pronto, feedback, acionamento, portão 9. Reporta 0, boa noite, essa identificação autorizada chegada a Mário, desça para o nível 050. Eu estou no 0, 1, 3, vigilante radar. Mário, desça para o 050. Meu Eco Delta, desça para 2000 pés e informe no localizador. 2000 pés, aponta no localizador no momento. Delta. Uno, passa nível 160. Chame agora o centro do Recife, frequência 1251, alterna 3325 para viagem. Confirme somente o alternado para o voo 1971. 13325. Chama Recife 125 decimal 1, alternando 1332, 1971, boa noite. Estou tendo a informação, papá. E o 5973, pronto, cópia? Pronto para cópia. Autorizado Recife, nível 370, Aperubisque 58, decolada 1-0, curva à esquerda após a decolagem. Cumpre perfil Puca, transição Aracaju. Acende transponder 5024, controle 120, decimal 80. Autorizado para Recife, no nível 370, colagem da Aracaju 1-0, primeira curva à esquerda. Na subida Puca-Aracaju, aerovia Upper 58, transponder 5024, transponder 1208 para o Rio 5973. Confirmando a saída Puca, Jama Aracaju, Rio 5973, reporta pronto, pushback, acionamento parte 3. Confirmando Puca, Jama Aracaju, 5973. Delta no localizador. Completo de aproximação, chama o ator, temos 86, bom pouso. Temos 86.